sentou e o senhor deixou as suas veias em casa, foi? Minha não, minha filha, parece que é cega de heraldo. Beleza, pra achar uma veia no senhor, não acho. Vamos tentar de novo? Vou nada. Eu não tenho braço pra achar furto, não. Eu vou lá pras meninas do Laboratório Laborrida. Lá, São Ponteira. Acerta a veia na hora. Laboratório Laborrida dá. Exame de sangue, urina, fezes, glicose. Pra saber se tem diabetes, colesterol, teste de DNA, PSA, hormônios da tireoide, biópsia. E nós fazemos coleta em domicílio. E temos convênio com a AMA, na rua João Rodrigues Pinto, anexo Physio Center, pertinho do Banco do Brasil. É só ligar, homem, aí. 999-5517-38 ou 992-43-5809. Direção, Dr. Henrique Júnior, bioquímico com experiência. ZYH 642, Rádio Itatiaia de Santa Quitéria Limitada AM. Operando na frequência de 890 kHz. Estúdios localizados à rua Doutor Otávio Lobo, 167, Santa Quitéria, Ceará. Trabalho pioneiro de Haroldo Martins. Administração, diretor-presidente Haroldo Martins Filho. Diretor executivo João Bosco Bastos. Meu filho, fui no médico. Olha o tanto de remédio que ele passou aqui na receita. Mas, homem, é só comprar os remédios. Pronto, não é isso. Desse tanto de remédio, não tem dinheiro que chegue. Pesquisei, é tudo pra matar. Já foi na Drogaria Santa Terezinha? Tem desconto na Drogaria Santa Terezinha? Tem desconto, sim. Eita, só de falar. Drogaria Santa Terezinha. Eu já tô ficando melhor. E atenção, na Drogaria Santa Terezinha, você conta com farmacêutico de plantão, Dr. Sávio Muniz. E tem mais. Descontos em medicamentos genéricos e similares para funcionários da fábrica de calçados e idosos. Agora eu fico bonzinho, folha. E com entrega em domicílio, ligue 3628-0325 e 999-621-1130. Rua Adroaldo Martins, 128, Centro. É muito fácil você ficar mais juntinho da Rádio Itatiaia. É só instalar o nosso aplicativo no seu celular pelo Play Store e digitar no campo de pesquisa Rádio Itatiaia, escrevendo maiúsculo R de rádio e o I de Itatiaia, não esquecendo de pôr o acento no A de rádio. Em seguida, é só clicar na logo da Rádio Itatiaia e aguardar a instalação do aplicativo. Para onde você for, estaremos mais perto de você. Jornal Itatiaia. A verdade que gera credibilidade. Sentou e o senhor deixou as suas veias em casa, foi? Ah, Maria, minha filha, não, minha filha, parece que é cega de heraldo, olha. Ave Maria, beleza, pra achar uma veia no senhor, não acho. Vamos tentar de novo? Vou nada, eu não tenho braço pra achar furto, não. Eu vou lá pras meninas do Laboratório Laborrida, lá, São Ponteira. Acerta a veia na hora. Laboratório Laborrida dá. Exame de sangue, urina, fezes, glicose, pra saber se tem diabetes, colesterol, teste de DNA. Aí, mãe, aproveita, olha. PSA, hormônios da tireoide, biópsia. E nós fazemos coleta em domicílio. É, mas sempre é nós. E temos convênio com a AMA, Laboratório Laborrida. Mesmo lá, na rua João Rodrigues Pinto, anexo Physio Center. É só ligar, homem, aí. 999-5517-38. Não se preocupe. Vitamel é contra cansaço físico e mental, fraqueza no corpo, gripe, resfriado, anemia, tonturas, desânimo e nervoso. Quem toma Vitamel tem a imunidade alta, dificilmente adoece e contrai vírus. Vitamel ajuda você a eliminar as dores, dormências no corpo, indisposição, estresse, colesterol alto, cãibras, insônia, osteoporose, fadiga e auxilia na prevenção de derrames. Vitamel te deixa mais forte e com disposição, reativa a memória, dá ânimo e alivia o cansaço no corpo, fortalecendo a mente, nervos, músculos e ossos. Vitamel fortalece você da cabeça aos pés. E atenção, Vitamel agora está com nova embalagem. Quando você for na farmácia comprar o Vitamel, só compre se for o verdadeiro Vitamel. E agora você encontra também o Vitamel em comprimidos. Comece o ano cuidando da sua saúde mental. Encontre o os inúmeros benefícios da psicoterapia. A Clínica Viver Saúde chegou em Santa Quitéria para aprimorar a sua experiência com o cuidado pessoal. Um espaço humanizado, acolhedor, que conta com um time de psicólogos para atender o público de todas as faixas etárias. A Clínica Viver Saúde está localizada na Rua Dona Maria de Lourdes, 124, Centro de Santa Quitéria, próximo à Caixa Econômica. Experimente cuidar da sua saúde mental em um espaço confortável, seguro, com profissionais capacitados para lhe conduzir no caminho do autoconhecimento. Comece hoje mesmo. Agendamento online pelo WhatsApp 88992492512. Vem viver saúde. A pandemia não acabou. Por isso, continue usando a máscara corretamente, higienizando as mãos e respeitando o distanciamento social, mesmo quem já tomou a vacina ou já teve a Covid-19. O governo do estado continua trabalhando forte diariamente para cuidar dos cearenses e conseguir vacina para todos. Faça a sua parte e você também. Só assim protegemos a saúde de quem a gente ama. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Agora você conta com um novo centro comercial da cidade. Estamos falando do Central Park, localizado no Parque de Vaquejada, numa localização privilegiada da cidade de Santa Quitéria, na Avenida Melquiades Mourão. Venha adquirir seu lote e traga seu negócio para o Central Park. Terá ruas e avenidas amplas e arborizadas, com a estrutura de pavimentação, água e iluminação. Vendas com Renilson Brito, corretor de imóveis. Faça um ótimo negócio, garanta seu lugar no novo centro de comércio da cidade. Ligue 88999018952. 88999018952. Vendas com Renilson Brito, corretor de imóveis. Em busca de empréstimos com segurança? Agora você conta com a Credicerto Soluções Empréstimos. Aqui temos o empréstimo certo para você. A Credicerto Solicitações Empréstimos conta com serviços de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Empréstimo na fatura de energia. Empréstimo seguro com as melhores taxas e atendimento personalizado é com a Credicerto Solicitações Empréstimos. Entre em contato e saiba mais. Telefone WhatsApp 88 99841 4378. Bairro Pedra da Saudade. Atendemos ainda pelo WhatsApp e também em seu domicílio. Credicerto. Fale com nosso amigo Raí e tenha a solução certa para você. Participe da nossa programação pelo WhatsApp 88 997 55 2010, 997 55 2010. Jornal Itatiaia, a verdade que gera credibilidade. ZYH 642, Rádio Itatiaia de Santa Quitéria Limitada AM. Operando na frequência de 890 kHz. Estúdios localizados à Rua Doutor Otávio Lobo, 167, Santa Quitéria, Ceará. Trabalho pioneiro de Haroldo Martins. Administração, diretor-presidente Haroldo Martins Filho. Diretor executivo João Bosco Bastos. Lady Whistledown, acabo de descobrir um escândalo envolvente e marcante. Bridgerton e Florata reinventam o romance com o novo Florata My Blue do Boticário. Inspirado em Florata Blue, para você viver o romance do seu jeito. Com 20% de desconto em toda a linha até 6 de março. Nas lojas, revendedores ou pelo WhatsApp. Consulte condições. Assista a Bridgerton na Netflix. Florata é perfumaria. Perfumaria é o Boticário.